A gente tem a chance de se amar como antes. Moro na mesma casa. Volta, volta. Disseram por aí pra eu queimar tudo que me deu. Mas como fazer isso com um amor que não morreu? Tá tudo guardado do jeito que você deixou. Então aparece em outro fim de tarde, traz o seu sorriso e leva a minha saudade. Parece que o mundo parou no dia em que você saiu e não voltou. Volta, volta, volta, volta. A gente tem a chance de se amar como antes. Moro na mesma casa. Volta, volta. Disseram por aí pra eu queimar tudo que me deu. Mas como fazer isso com um amor que não morreu? Tá tudo guardado do jeito que você deixou. Tarde, traz o teu sorriso e leva a minha saudade. Parece que o mundo parou no dia que você saiu e não voltou. Então aparece outro fim de tarde, traz o seu sorriso e leva a minha saudade. Parece que o mundo parou no dia que você saiu e não voltou. Volta, oh. Volta, oh, volta, volta, volta. Então aparece em outro fim de tarde, traz o teu sorriso e leva a minha saudade. Parece que o mundo parou no dia em que você saiu e não voltou. Então aparece em outro fim de tarde, traz o teu sorriso e leva a minha saudade. Parece que o mundo parou no dia em que você saiu e não voltou. Volta, volta.